A paz do Senhor Jesus, queridos, que a alegria e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a vida de cada um de vocês permaneça. Hoje nós vamos ver o capítulo 18 de Jeremias, que fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. Leiamos a palavra do Senhor. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: Disponte e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que eu barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Eis que estou preparando uma calamidade, desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento, e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegarão: Não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo nosso próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: Perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. Ação sobremodo horrenda cometeu a minha virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem-se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimam incenso a ídolos inúteis e os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem de sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com o vento oriental diante do inimigo no dia de sua calamidade. Eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: Vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele, não atendamos a nenhuma de suas palavras. Até o versículo 18, nós fizemos a leitura. Depois, a continuação do capítulo é uma oração de Jeremias, Jeremias orando ao Senhor, pedindo ao Senhor livramento das ciladas e das armadilhas que estavam sendo colocadas no caminho contra ele, por seus adversários, por seus irmãos, que era o povo de Judá. E ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor, então, que o Senhor venha com a destruição, que o Senhor os destrua e que o Senhor vença a guerra por ele e que o Senhor dê a ele a vitória contra os seus inimigos. E o Senhor dá a vitória a ele contra os seus inimigos, como nós já vimos em ministrações passadas. porque o Senhor abençoou Jeremias e o Senhor o livrou de todas as ciladas. Em algumas ciladas ele foi apanhado, mas o Senhor não deixou que essas ciladas o matassem. Antes, pelo contrário, ele foi liberto das suas ciladas, ele foi liberto dos açoites, ele foi liberto dos poços de lama nos quais ele foi lançado, porque era vontade do Senhor que ele permanecesse vivo para ver o cumprimento da sua profecia. Então, esse texto está falando mais uma vez: as pessoas estavam armando armadilhas, colocando armadilhas no caminho contra Jeremias para o matar e para o destruir, porque não queriam ouvir a sua voz, não queriam ouvir a sua palavra, a palavra de Yahvé que ele estava dizendo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é um texto muito conhecido nosso, o vaso nas mãos do oleiro. Esse é um texto que fala de um oleiro que está fabricando um vaso e se estraga nas suas mãos. E quando esse vaso estraga nas suas mãos, ele pega e refaz esse vaso e dá outra forma a ele, a forma que ele quis dar, ele deu ao vaso. E o Senhor então vai dizer a Jeremias: por acaso não poderei eu fazer o que fez esse simples oleiro com o vaso, com a casa de Israel? Não poderei eu transformá-la, mudá-la? Não poderei eu formá-la novamente, dando a ela uma nova forma, ou seja, dando a ela um coração bom, dando a ela um novo coração, escrevendo no seu coração novas leis, a minha lei, escrevendo as minhas bênçãos, escrevendo a minha palavra no seu coração e nas suas mentes, para eles não pecarem contra mim? Porque o povo, na verdade, não queria ouvir Yahvé, não quis ouvir Yahvé. Yahvé alertou e alertou e alertou o povo, e agora está mais uma vez alertando com essa alegoria do vaso nas mãos do oleiro, e dizendo que ele pode formar novamente Israel. E ele vai dizer: olha, se eu fizer um plano, se eu falar que vou destruir uma nação e ela se arrepender dos seus maus caminhos, do seu coração maligno se arrepender e voltar-se para mim, eu então deixarei o mal que iria fazê-lo e lhe farei o bem. Mas se eu falar que vou fazer o bem também a uma nação, e ela praticar o que é mal contra mim, então virá sobre ela toda calamidade, toda sorte de destruição. Então, estava diante do povo de Israel, o Senhor estava colocando diante deles o que nos diz Deuteronômio capítulo 28. Estava colocado diante deles dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. E eles fizeram opção pelo caminho da morte e não pelo caminho da vida. E nós precisamos estar atentos a isso, porque essa opção é dada a nós diariamente. Dois caminhos são colocados diante de nós constantemente, e a nós cabe escolhê-lo, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher e para fazer aquilo que é agradável diante do Senhor ou não, ou fazermos o que desagrada ao Senhor. Mas eu creio que você tem feito aquilo que é agradável na presença do Senhor, e por isso a bênção do Senhor é sobre a sua vida. Mas o texto tem algumas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com você. O texto diz para Jeremias: desponte e desce à casa do oleiro. Quando o texto diz para ele descer à casa do oleiro, é um texto que vai falar, porque a casa do oleiro ficava no vale de Ben-Hinom, ao sul de Jerusalém, perto da chamada Porta dos Cacos, com acesso ao vale e aos poços de Siloé. Incluía um grande terreno para guardar a massa e a argila, o forno e o monturo municipal. Toda a área denominava-se Campo do Oleiro. E nós vamos ver em Zacarias, capítulo 11, versículo 13, que esse campo, o campo do oleiro, o vale do oleiro, ele vai ser comprado. E sabe o que é mais intrigante, o que é mais terrível nessa compra do vale do oleiro, do vale, do campo do oleiro? Sabe que campo é esse? Você não sabe, mas eu vou te dizer, é o campo comprado com as 30 moedas de prata que Judas ganhou para trair Jesus. O vale é comprado por 30 moedas, diz o livro de Zacarias. O vale é comprado por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Então, quando Judas aceita trair Jesus, quando os sacerdotes oferecem para ele 30 moedas de prata, eles estão oferecendo o dinheiro que servia para comprar um escravo, e ele vende Jesus pelo preço de um escravo. E depois que Judas morre, depois que Judas se enforca naquele lugar, naquele vale, porque Judas vai se enforcar no vale de Hinom, eles então, os sacerdotes que tinham recebido de volta as moedas, porque Judas, quando viu o que tinha feito, que tinha traído sangue inocente, ele então vai até os sacerdotes para devolver as moedas. E quando ele vai devolver as moedas, os sacerdotes: olha, nós não queremos, isso é problema seu. Porque ele diz para os sacerdotes: olha, eu traí sangue inocente, eu não quero esse dinheiro. E os sacerdotes diz para ele: isso é problema seu, não é problema nosso. E ele joga as moedas dentro do templo, e os sacerdotes então dizem: olha, não podemos colocar essas moedas de novo no cofre do templo, porque isso é moeda de sangue. Eles sabiam que era moeda de preço de sangue. Então eles pegam, mas eles ajuntam as moedas e concordam entre si, em comprar o campo do oleiro por o preço das 30 moedas de prata que Judas havia recusado. Então, o Judas havia recusado essas 30 moedas, e essas 30 moedas já tinham sido previstas por Zacarias no seu livro, muitos e muitos anos antes daquilo acontecer. Meus irmãos, a coisa é séria. Quando a palavra de Deus diz que algo vai acontecer mesmo, ainda que passe muito tempo, ainda que tempo parece estar se demorando, não nos esqueçamos de que a palavra do Senhor vai se cumprir, porque o Senhor disse a Zacarias que o campo do oleiro era para ele comprar o campo do oleiro por 30 moedas de prata e depois lançar essas 30 moedas fora. E nós vamos encontrar isso depois acontecendo de maneira terrível com Judas, em Mateus capítulo 27. Depois você leia Mateus capítulo 27 e você vai ver o que Judas fez com as 30 moedas de prata que ele recebeu para entregar Jesus ao sumo sacerdote. Ele traiu Jesus. Ele que andou com Jesus durante aproximadamente 3 anos, ouviu palavra, foi enviado junto com os discípulos, viu o poder de Jesus, viu os milagres realizados por Jesus, mas mesmo assim ele não teve o seu coração mudado. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, mas nada disso entrou no seu coração, nada disso entrou na sua mente. Porque ele tinha algo, ele tinha um propósito no seu coração, que era destruir Roma. E ele queria que Jesus destruísse Roma, e não com palavras, mas sim com espada. E Jesus não veio para fazer isso, ele veio para transformar vidas, ele veio para dar a sua vida em favor daqueles que creem nele. E quando nós vemos aqui o texto de Jeremias falando que o Senhor pode fazer com o vaso, aquilo que o oleiro faz, isso é a mais pura verdade. Judas poderia ter sido transformado, Judas poderia ter sido salvo, Judas poderia não ter entregado Jesus, tudo poderia ter acontecido, porque Jesus morreria de qualquer maneira, porque para isso ele veio, mas não precisava, porque a palavra vai dizer: ai daquele por quem isso acontecer. E aconteceu pela vida de Ju, pelas mãos de Judas, pela vida de Judas, homem que andou com ele. E Jesus vai dizer: aquele que mete a mão no prato comigo, que come do pão que eu como, esse me trairá. E foi assim mesmo que aconteceu. Deus tinha promessas para a vida de Judas também, porque Deus tinha promessa para a vida dos apóstolos. Deus tinha promessa para a vida de cada um deles, e Jesus estava ministrando a cada um deles. Mas todos foram abençoados, todos receberam a palavra do Senhor e foram transformados pela palavra do Senhor, foram feitos de vasos de barro, eles foram feitos em vasos de honra na casa do Senhor, foram transformados em vasos de honra. Vasos de desonra eles eram, mas foram transformados em vaso de honra, porque o Senhor os transformou em vaso de honra. Mas Judas se transformou em vaso de desonra para a ruína de sua própria vida, porque ele se enforcou, ele se matou, ele tirou a própria vida. E o lugar onde ele foi morto, e o lugar onde ele morreu, aquele lugar foi comprado pelas 30 moedas de prata que ele havia recebido para trair Jesus, foi serviu para comprar esse vale, que é o vale do oleiro nos dias de Jesus. Ainda era o vale do oleiro, o vale de Hinom, o vale do oleiro. E esse vale, esse valor que foi pago pelo vale do oleiro, era o valor que se pagava por um escravo, era um valor de um escravo, 30 moedas de prata. Então, imagina só o Filho de Deus, o Filho do homem, sendo traído e sendo entregue por 30 moedas de prata, sendo entregue por o preço de um escravo. Ele que veio e se fez servo, se fez escravo. Ele se fez escravo por nós. Ele se fez servo por nós. E como escravo e como servo, ele foi vendido, ele foi traído e ele foi vendido e ele foi levado à cruz e ele morreu e ele pagou os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para transformar as nossas vidas, para fazer com que nós, vasos de desonra, pudéssemos ser transformados em vaso de honra para o Senhor. Porque todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é transformado em vaso de honra, em vaso de glória para o Senhor. Porque passa a viver a vida que Cristo pregou, passa a viver a vida, a nova vida que Cristo anunciou, passa a viver tudo novo, tudo se faz novo na vida dele. Então, assim como o Líbano, como as montanhas do Líbano não podiam deixar de reter a neve e nem descer das cordilheiras a água gelada, assim também Deus não podia deixar de fazer com que aqueles que se arrependessem se transformassem em vasos de honra, em vasos de bênção, e fossem libertos da calamidade e da morte que estava proposto para eles. Deus propôs a si mesmo essa mesma bênção para o povo de Israel, mas o povo de Israel, nos dias de Jeremias, não quiseram ouvir essa palavra. Antes, pelo contrário, armaram armadilhas contra Jeremias para não ouvi-lo, porque não queriam ouvir a palavra do Senhor. E eu oro ao Senhor hoje, peço ao Senhor que você que está ouvindo essa palavra se entregue ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, para que você seja um vaso de honra na casa de Deus, para que você seja um vaso de honra no reino de Deus, para que você seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. E o oleiro é Deus, Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Nós somos o vaso e ele pode dar a nós a forma que ele quiser. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando morreu, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Uns ele constituiu para profetas, outros ele constituiu para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para outras funções. O texto vai relatar várias funções, vários dons que Deus dá a todo aquele que aceita Jesus e aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por sua vida. Então, aceite o sacrifício de Jesus por sua vida e não faça como Judas, não venda Jesus por 30 moedas de prata, porque se você não aceitar Jesus, você pode dizer, mas eu jamais venderia Jesus por 30 moedas de prata. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, você que está me ouvindo agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não o tem, não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata, assim como Judas. Você também está traindo Jesus, está entregando-o nas mãos dos sacerdotes para ele ser morto. Então não faça isso, mas receba a nova vida que ele tem para você, a vida que ele morreu para conquistar para você, a vida nova, a vida cheia de alegria, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de graça, de amor e de bondade, uma vida espaçosa e boa, uma vida muito preciosa é o que o Senhor tem para nós ainda nesta vida. A palavra de Deus diz assim: que aquele que deixar pai, mãe e irmãos por causa de mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais e no futuro o reino dos céus. Então, além de você receber bênçãos ainda nesta vida, durante a sua vida aqui na terra, você ainda herdará o reino dos céus, porque é promessa do Senhor para todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a Jesus, aceite o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e deixa Deus conduzir a sua história, deixa Deus dar a forma que Ele quiser à sua vida, deixa Ele dar a forma que Ele quiser, porque Ele é o oleiro, você é o vaso, nós somos vaso nas mãos do oleiro, nós somos vasos na mão de Deus, Ele é o oleiro que está nos moldando e Ele quer nos moldar, nos dar a forma perfeita que está proposta no seu coração para cada um de nós. Não deixemos que as problemas, que as intempéries, que os cuidados deste mundo nos afaste da presença do Senhor e nos deixe sem forma, nos deixe quebrado, nos deixe sem vida e nos deixe sermos mortos no vale de Hinom, no vale do vale de sangue, no vale que foi comprado, no vale do oleiro que foi comprado por 30 moedas de prata, porque todos aqueles que não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como eu já disse, está vendendo Jesus por 30 moedas de prata também, assim como fez Judas. Talvez você diz, não, eu não faço isso. Você está fazendo sim, porque na medida que você não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você o está vendendo, você o está entregando por 30 moedas, e 30 moedas é o preço que vale um escravo, valia um escravo nos dias de Jesus. E você vai vender Jesus como escravo ou vai tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você tiver Ele, como Senhor e Salvador da sua vida, você herdará nesta vida bênçãos sobre bênçãos e ainda no porvir herdará a eternidade junto a Ele e viverá a eternidade junto a Ele, glorificando e exaltando o nome dEle, bendizendo o nome dEle e exaltando e bendizendo o nome dEle. Então não faça como aconteceu no texto de Jeremias, não desça à casa do oleiro à toa, desça à casa do oleiro para ver o oleiro fazendo a obra, mas deixa que o oleiro, que é Deus, transforme a sua vida. Não faça como fez Judas, desceu à casa do oleiro, desceu ao campo do oleiro, mas desceu para se matar. Se você não entregar a sua vida a Jesus hoje, talvez você possa se matar, ou ser morto, ou morrer de alguma forma, e saiba que você receberá a mesma recompensa que recebeu Judas, que é o inferno que arde incessantemente, porque Judas herdou, mesmo tendo tido a oportunidade de herdar o céu, ele fez opção por herdar o inferno. E quero dizer para você: não faça essa opção, faça a opção por herdar o reino dos céus que está preparado para você. Jesus disse aos seus discípulos: não turbe os vossos corações, credes em mim, credes também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Então, não venda Jesus por 30 moedas de prata. Não venda Jesus pelo preço do campo de sangue, pelo preço do campo do oleiro. Mas deixa Deus transformar você, que é vaso. Você não é campo do oleiro. Você é um vaso. E um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro é Deus. Você é o vaso, deixa Deus dar a forma que ele deseja para você, e você viverá uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida com muito regozijo e com muito júbilo na presença do Senhor. E com isso você será abençoado, e o nome do Senhor será glorificado, e o nome do Senhor será exaltado, em nome de Jesus. Que essa palavra possa tocar o seu coração e que essa palavra possa chegar ao seu coração e encontrar morada. Que o seu coração seja um lugar fértil, um lugar úmido, onde a palavra do Senhor, que é a semente, porque a palavra do Senhor diz assim: um semeador saiu a semear e jogou as sementes, umas caíram à beira do caminho. Outras caíram entre espinheiros, outro caiu entre as rochas, e outro caiu, e outras caíram em terra fértil. A que caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. As que caíram entre os espinhos, elas brotaram, mas os espinhos as sufocaram e elas também morreram. E as que caíram entre pedras também brotaram, mas não. Então, que tiveram força para frutificar, porque não tinha profundidade, e morreram com o calor do sol. Mas aquela que caiu no terreno fértil, no solo fértil, essa produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E aí os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, não entendemos o que quer dizer isso, essa parábola. E Jesus explicou para eles: olha, o significado da parábola é essa. A semente é a palavra de Deus. E explicou cada um dos lugares para os discípulos. Então você está recebendo a palavra de Deus hoje. Deixa a palavra de Deus cair no seu coração. Abra o seu coração. Abra mesmo o seu coração e deixa a palavra cair no seu coração. Um coração úmido, deixa ela encontrar no coração úmido, fértil, um coração preparado para receber a palavra de Deus, para que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida, e você possa ser herdeiro do reino dos céus, como foram herdeiros do reino dos céus aqueles que seguiram Jesus nos seus dias e que continuam seguindo a Jesus, continuaram seguindo Jesus ao longo dos séculos e continuam fazendo hoje. E isso acontecerá até a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, você vai também herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, porque o Senhor preparou o reino desde a fundação do mundo. O reino está preparado para aqueles que amam ao Senhor e temem o seu nome, e andam nas suas veredas, e andam nos seus caminhos. Não anda por atalhos, não anda por caminhos não aterrados,